Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. O papo de agora é com o professor Dr. Gustavo Poli, coordenador e professor do curso de Ciência da Computação do Unifeg. Ele é formado em Análise de Sistema pela Unimep, tem mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela UFSCar de São Carlos, trabalha na área de Tecnologia da Informação desde 1992, já trabalhou em projetos de desenvolvimento de softwares, né? Aqui no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Chile e também na Venezuela. Professor Gustavo, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Boa tarde, né? Meio dia 29, boa tarde. Boa tarde. Prazer estar recebendo você aqui, viu? Prazer é meu. Trabalhou Uruguai, Argentina, Chile, Venezuela, como é que é essa história aí? Bom, quando me formei lá naquelas décadas antigas e tal, eu fui trabalhar numa empresa que ela era de telecomunicações. Então, dentro dessa área de telecomunicações, naquela época, logo que acontecia, os projetos normalmente eram feitos por empresas, no Brasil ainda estava muito, muito pequeno. Então, por exemplo, a fábrica de software na qual eu trabalhei era no Uruguai, chamada Artet. Aí, só que o projeto era implementado pelo pessoal da Venezuela e depois fazia o teste no pessoal do Chile. Caramba. E aí a administração era feita pelos argentinos, mas o cliente era brasileiro, então você ficava andando nos eixos e trocando por ali dentro, né? E hoje tudo se fica tudo num lugar só, e a gente não tem isso ainda. Cada vez mais tá, como posso dizer, é distribuído. Então assim, o mundo tá cada vez menor. Hoje quando você fala em tecnologia, é besteira você pensar assim, ó, não, eu tô aqui em Guaxupé, ou eu tô aqui em Guaranésia, e o cara lá de fora não vai me atingir. Hoje, com questão de internet, eu posso trabalhar em qualquer lugar. É moda, por exemplo, a questão de home office. Pra você ter uma ideia, tem uma empresa norte-americana que ela contrata brasileiros para trabalhar nos Estados Unidos, em projetos deles, mas você trabalha e mora no Brasil. É tudo via internet. Você contrata, faz os trâmites e tal. Pré-requisito em inglês, porque sim, depois você vai ter lá a conversa com eles. Então é muito normal hoje nos projetos eles serem, não apenas enquanto tecnologia híbrida, ter várias tecnologias envolvidas, mas os profissionais também serem diferentes. Um exemplo típico é o pessoal da Coxupé, na última migração que eles tiveram lá do RP deles, tinha mexicano trabalhando junto do projeto. Direto do México. Direto do México. O pessoal da Oracle trouxeram os mexicanos e eles trabalharam no projeto. Então a questão, você ainda tem essa movimentação de profissionais entre países, isso é normal, né? E cada dia mais, né? Porque na realidade, assim, você tem uma tendência de fazer software desenvolvido 24 horas. Então, por exemplo, eu preciso ter o software pronto cada vez em tempo mais rápido. Então, hoje, por exemplo, falar que eu vou sentar com você, levantar todos os seus problemas, entender todas as suas dores e depois começar o desenvolvimento, não rola mais. Não rola. O que acontece hoje? Eu vou sentar e perguntar qual que é o teu principal problema. Ah, é isso daqui. Eu vou fazer um software que vai atender pontualmente aquela coisinha, numa semana. Hoje, os tempos de desenvolvimento, as entregas, elas são montadas para ter em uma semana, duas semanas no máximo. Por quê? Porque você tem que já começar a mexer. E aí, quando você começa a mexer, eu começo a alterar o software para continuar a atender, a completar isso. Essa é uma técnica, por exemplo, adotada pelo pessoal da BiBlue de Ribeirão. Eles têm um time de desenvolvimento poderosíssimo, eles pegaram gente do Brasil inteiro e trouxeram lá para Ribeirão. E eles fazem desse tipo. Toda semana tem uma versão nova do software deles. Então vai caminhando nesse ponto. Que coisa, hein, Gustavo? Mas a gente chegou nesse ponto porque a tecnologia foi avançando ou os profissionais da área foram melhorando? Na realidade, o mercado pediu isso. Então, exigência do mercado. Computação, ela é serviço. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Eu não vou fazer computação, eu não vou ser um profissional de computação porque eu gosto do computador. Eu vou porque eu gosto de problema. E eu tenho o computador como uma ferramenta para solucionar um problema. Então é essa que é o ponto. O mercado exige, hoje, por exemplo, quando tem uma janela de oportunidade, é muito pequena essa janela. E as empresas têm que se movimentar para completar aquilo. Exemplo, lá no começo, antes desse movimento da internet e tal, uma empresa específica lá de São Paulo, ela tinha um departamento de TI com aproximadamente 50, quase 70 pessoas. Aí você fala, nossa, mas é muita gente na computação. Sim, mas por que tinha aquele monte de gente? Porque o software não atendia. Aí, quando acontecia uma janela, então assim, ó, eu preciso atender tal demanda, eu quero vender tal produto. O que que o pessoal falava? Meu, manda vender, vende de qualquer jeito, depois os caras aqui se viram para conseguir tirar aquele faturamento, fazer a bilhetagem, a tributação correta. Então, na realidade, aqueles 70 caras nada mais era que o software que a empresa tinha. Se fosse um software adequado, por mais imagina. Toda vez que você tem um software bom, ele tem que ser. E bom não é só questão de funcionalidade. E esse é um outro ponto que é complicado. Então, poxa, eu vou lá, eu tenho uma lista de itens para que o software faz. Tem relatório A, relatório B, cadastro A, cadastro B. Mas se ele não for fácil de usar, o pessoal já não rola. E aí eu tive uma vez eu fui numa feira de agricultura, né? E meu pai, numa época, lá criava ovelhas. Aí eu fui ver a questão de aprisco, né? O aprisco é um mangueiro lá onde o pessoal cuida da ovelha. O boi vai no mangueiro e a ovelha vai no aprisco. E o pessoal informatizou um aprisco. Mas o profissional que mexe com a ovelha, que lida com a ovelha, eles são assim, a formação deles são pessoas muito simples. Sim. Você não vai colocar um computador, um celular, um tablet na mão dessa pessoa. Ela não vai saber nem ligar o negócio. Aí como é que eles mexeram com isso? O que eles fizeram? Eles pegaram um pedaço de couro, colocaram desenhos, que nós tecnicamente chamamos de ícones, com as ações que você faz com a ovelha, por exemplo. Ah, eu vou dar banho na ovelha. Então, vou desenho da ovelha tomando banho. Vou fazer o casco da ovelha. Botou lá uma lixinha no casquinho da ovelha. Vou vacinar, vou isso, vou aquilo. E pegou as operações e colocou num pedaço de couro. E embaixo de cada desenho tinha um código de barra. Para lidar com a ovelha, o pessoal já anda, que ninguém colocou nada mais, o pessoal já anda com uma haste que é curva na ponta, para pegar a ovelha pela perna dela, para puxar de volta. Nessa haste, na parte de baixo, tem um leitor. A ovelha ganhou um brinco. O que o pessoal tinha que fazer? Peguei a ovelha, clico com a haste no brinco e aponto o que eu vou fazer. Pronto. Eu já sei. Se eu tenho um rebanho com 500 ovelhas, a gestão das 500, eu sei quais fizeram casco, eu sei quais foram vacinadas, eu sei quais tomaram banho. Então, e ficou. E a mesma pessoa, o mesmo jeito lá, eu não mudei, eu não tive que contratar um cara mais qualificado. O impacto da usabilidade da ferramenta ficou aderente ao contexto do problema. Então, quando fala em software, se fazer software, não é só funcionalidade, mas é usabilidade. Sim, né? Descomplicar o máximo possível para o uso. Tem uma área perdão. Só para mim entender, como é que o cara que estava lá, que o pai cuidava de ovelhas, foi parar nesse mundo? Ó, eu vou usar um outro exemplo. Em Marília. Você é de Marília? Não, na realidade eu falo que eu sou brasileiro, porque meu pai era barrageiro. Então eu nunca morei mais do que 5 anos na mesma cidade, porque meu pai acompanhava as obras da empreiteira, né? Certo. Então eu nasci em Ilha Solteira, interior de São Paulo, mas eu morei no Rio de Janeiro, eu morei na Praia de Itaorna, morei em Goiás, em Tumbiara, Caldas Novas, Brasília, Goiânia. Então assim, eu literalmente Gustavo brasileiro da Silva. Exatamente. E quando eu fui pra Telecom, a empresa que eu trabalhava tinha operações no Nordeste. Aí o pedaço do Brasil que eu não conhecia, acabei indo pra lá. Mas aí o pessoal em Marília eles têm 2.500 postos de computação, de profissionais de desenvolvimento de software. Uma das maiores empresas de lá, eles têm acho que 150, quase 200 desenvolvedores, o dono não é da área de computação. Aí qual que era o lance? Na época do boom da internet, ele era lojista e ele queria fazer um software para vender as coisas dele na internet. Nenhum software era bom. Cara, ele ficou tão pé da vida, ele falou, eu vou na área. Teve a sacada de... Aí, o que que ele fez? Ele aprendeu o desenvolvimento, ele aprendeu a programar, fez o curso depois e fez o software dele. O software dele ficou tão bom, que ele começou a vender o software. Aí hoje, ele é uma fábrica de software. Então, começou com esse ponto. Então, na realidade, a computação, os projetos de computação são necessidades. E necessidades bobas, entendeu? Então, assim, às vezes, o que eu sinto assim, no interior nosso, aqui nessa região nossa, é que pelo fato de eu ser pequeno, eu acho que eu não preciso usar o computador, eu não tenho a necessidade da tecnologia. Mas... Cada vez mais a gente tem, não, né? Não tem como não ter. Não tem. Tecnologia hoje é uma coisa... Na área de computação tem um termo chamado computação ubíqua. Pra falar bonito, né? Pagar de cientista de computador. Vamos lá. Deixa eu meter meu DR. Mas o que é computação ubíqua? Tecla SAP. Meu, é você ter tecnologia embarcada em todo um ambiente e você usá-la sem saber que está usando. Então, sim, você tem... Vamos supor, eu tenho uma câmera de vídeo, eu tenho um reconhecimento de não sei o quê. O fato de eu estar andando, já está fazendo, já está acontecendo... Você está utilizando a tecnologia. E ela está transparente. Ela permeia você, né? Sim. Mas aí, como é que você entrou nesse mundo? Vamos voltar. Bom, quando eu fui me formar, meu primeiro trabalho... Antes de entrar na faculdade, essas coisas todas, eu fui técnico de explosivos. Então, eu trabalhei numa empreiteira com um explosivo para desmonte de bancada. É. Fantástico, adorava aquele negócio. Explodir coisas. Aí eu pensei em fazer engenharia de minas. Né? Eu falei assim, porque é uma área, pô, é muito bonita, muito elegante o trabalho, essas coisas todas e tal. E só que depois que eu percebi que o engenheiro de Minas tinha que ter um vínculo com o exército em caso de guerra, não sei das quantas, eu falei, isso aí não rolou muito. E eu fui, nessa época eu tinha sido promovido para trabalhar no CPD da empresa. Naquela época, esses computadores bonitos, pequenininhos, que nós não existia. Era gigante. Meu primeiro computador que eu trabalhei profissionalmente foi um Labo. Um computador do tamanho de um Fusca, que tinha 9 terminais. Quando você ligava, levava meia hora. E detalhe, você botava a folha de pagamento para rodar, tinha 5 mil funcionários. Botava a folha de pagamento, era 12 horas de processamento. Colocava num dia para fechar no outro. E detalhe, deixava 2 técnicos, né? Porque o programa ia crashar, o programa ia cair. Esse era ponto passivo. Aí ficava 2 técnicos, um para colocar o programa de novo para rodar naquele ponto e o outro para arrumar os dados para rodar naquele ponto que quebrou. Então era um trabalho de chinês aposentado horrível, né? Um negócio bem complicado. Cara, mas eu me apaixonei por aquilo. Mas o primeiro contato que você teve foi esse? Foi esse. Foi esse. E aí eu percebi o seguinte, cara, você trabalha com tantos problemas, nunca o mesmo, e ele é muito desafiador. Você tá sempre incomodado com aquele negócio, porque sempre tem que fazer uma coisa diferente e tal. E eu acompanhei a migração desse computadorzão, desse Labo, para um RISC. Aí, por exemplo, quando o pessoal ia, um cara de Salvador, da Matriz, trazer o supercomputador, não sei das quantas, aí de 9 terminais, foi para 150 terminais, um programa que levava 12 horas para rodar, levava 5, 6 minutos para rodar. Assim, pô, o que você imagina? Se o Labra grandão, quando. Ah, o cara chegou. O cara vai trazer, vai ocupar 2 salas aí. Aí foi 3, 4 caras lá, vamos ajudar a descarregar o caminhão. De repente chega o Fiote. Com uma caixa embaixo do braço. Eu falei, mano, é isso? É isso. Então, assim, eu peguei uma migração de software, né, de programas e de hardware, né? De tecnologia. E aquilo foi entranhando, sabe? Assim, porque você tá sempre com um problema novo, sempre desafiado, nada tá bom. Porque uma coisa que é importante, que é interessante, é o seguinte. Toda vez que você é cliente de tecnologia, você não sabe o que é. Você tem uma necessidade. Você tem uma ideia, né, do seu problema, mas para quando, por aí. Só que você é ser humano. Quando aquele problema é satisfeito, você tem uma nova necessidade. Sim. Moral da história, tecnologia é sempre uma coisa evolutiva. Você sempre... Ah, eu preciso de um cadastro de clientes. Perfeito. Eu vou lá, faço um software de cadastro de clientes. Poxa, mas... Pô, precisava cadastrar meu fornecedor também. Pô, cada seu fornecedor. Poxa, mas se eu tenho meu cliente, poxa, eu podia ter também as minhas vendas. Tem como colocar a venda? É claro que tem. Poxa, mas eu tenho meu fornecedor? Poxa, eu podia também ter compras, né? Compras. Ah, poxa, eu podia ter cotação, né? Cotação. Estoque. Cenários, aí vai indo. E aí você vai indo, você vai andando. E isso eu tô falando lá atrás. Porque hoje, qual que é o problema? Ah, eu tenho um problema que eu quero ter o controle da minha casa e do meu celular. O problema mudou, porque os dispositivos mudaram. Hoje tecnologia, ela tá na sua mão. Ela não é um computador de mesa mais, ela tá na palma. E as pessoas que descobrem a tecnologia, você, por exemplo, citou esse seu caso. E hoje, quem é que entra nesse mundo? Qual é o perfil desse jovem? Eu imagino que seja o menino gosta lá de jogar o videogame dele, tal, tal, ele desperta um interesse, como é que isso funciona, e aí ele parte para esse mundo. Hoje é isso? Tô falando bobagem? Não. O raciocínio tá correto. Hoje, por exemplo, o jovem que chega para a área, normalmente, ele é um viciado em game, tanto que a área que mais... é uma das áreas de interesse, de desenvolvimento, tem uma questão científica, inclusive, assim, muito pesada no game. Mas normalmente eles são viciados, gostam muito de jogos, tanto que você vê o intervalo, uma coisa gostosa de você ver, não só no Unifeg, mas em qualquer instituto de ensino, né? É você, que tem mais de um curso, é você olhar e tentar identificar os alunos, né? Então, esse aqui é aluno de direito, aquele é aluno de computação, aquele lá é aluno de engenharia mecânica. Tem um perfil. O perfil da computação é aquele cara quieto, fala de jogo o tempo todo, entendeu? Ah, você viu tal programa, você viu tal coisa, você viu que dá pra fazer tal isso. Então, é o cara assim que tem no computador um atrativo. Tem no computador assim uma ferramenta, é quase um amigo. E isso é até uma coisa que eu conversava com meus colegas de trabalho. O computador é aquele, é um cara a mais. Porque você interage de tal forma com ele que ele vira um membro, né? Um outro membro do seu corpo ali, né? Mas normalmente são esses. Eles são pessoas que gostam de jogos, usam muito rede social. Então, assim, Facebook, a questão do Twitter, Instagram, isso aí já é trivial para eles, essas questões. Amantes de séries de televisão, é um nerd. Exatamente. Assiste o Big Bang. Terry, sim, exatamente. Gustavo, mas aí, esse jovem, ele vai pro curso de computação. Qual que é o objetivo final dele? É o quê? Ele é desenvolver esses jogos? É ele poder realizar o sonho dele, desenvolver ele se transformar num programador, desenvolver aplicativos? Ele quer ser um cientista da computação? Qual que é o objetivo final dele? Normalmente quando eles entram, eles têm como foco muito o quê? Fazer jogos, fazer Facebooks. Então, assim, essa é a ideia. É a ideia principal. Só que durante o curso eles percebem que computação é muito mais do que um jogo e que uma página social. Então, assim, tem a parte de computação, o termo computação, ele é muito amplo, né? Por quê? Porque hoje na computação eu tenho áreas de atuação, né? Eu tenho basicamente três grandes profissionais, né? Três grandes cursos na área de computação. Eu tenho o pessoal de sistema de informação, eu tenho o pessoal de ciência da computação e tenho o pessoal de engenharia da computação. Qual que é a hierarquia aqui dentro? Na realidade, é o grau de complexidade que esses profissionais são formados. Quando você fala de sistemas de informação, né? Por exemplo, a minha formação é em análise de sistemas, que virou hoje o sistema de informação. Certo. O foco é o quê? É o desenvolvimento de aplicações. Então, eu tenho ferramentas prontas, eu tenho linguagens prontas, e normalmente eu tenho problemas comerciais. Então, eu vou arrumar, então, o controle de estoque, a questão de CRM, o ERP, essa sopinha de letrinhas. Você vai desenvolver o programinha lá para o cara ter na loja, para ter na empresa. Exatamente. Esses são os caras. O cientista de computação faz a mesma coisa que o pessoal de sistemas, só que ele tem uma gama maior. Por exemplo, eu vou fazer um sistema de geoprocessamento. Eu quero fazer um software que eu consiga ter todos os postes de uma cidade georreferenciados, ou seja, as coordenadas de UTM dele localizadas, e eu quero permitir que uma determinada empresa de telecomunicações consiga colocar equipamentos nesses postes e gerenciá-los. Bom, aí tem uma questão matemática de problema de geoprocessamento. Eu tenho uma questão de uma estrutura de dados matemática de grafo para fazer a localização desses postes. Explica muitas outras questões. Questões que simplesmente só o software. E de repente eu posso me deparar que determinar, para eu fazer tal coisa, não existe um software, uma ferramenta que me atenda naquele ponto. O cientista de computação consegue fazer. Então ele tem que desenvolver. Ele tem que fazer, ele cria aquela ferramenta, aquele contexto novo. O pessoal de engenharia é um cientista com hardware na cabeça. Então, ele é o cara que, eu tenho uma necessidade de fazer, até não tem nem a máquina para fazer aquilo. Por exemplo, eu quero fazer um hardware, que eu tenho uma placa qualquer, que eu vou colocar no poste para controlar a passagem de energia dentro desse cara. O engenheiro de computação, ele tem esse skill, ele tem esse perfil, e ele consegue fazer. Então, basicamente, são os três. Nada impede, por exemplo, que um cara de sistemas venha até mesmo fazer um hardware desse. Ele vai fazendo novos cursos. Exatamente. Tal. Então, assim, a questão é, todos os três têm computação. O conceito do desenvolvimento está montado. Só uma notinha de pé de página aqui. Às vezes, que nem sistema de informação, é bem claro o que é o termo, né, a palavra, né, engenharia da computação, bem claro. Ciência da computação, eu até costumo brincar que é um termo assim, o que é ciência? Você imagina um cara de jaleco, de óculos, sim, fundo de garrafa, cabelo arrepiado, né? Cientista, né? Aquele cara, né? Bem loucão. Só que, na realidade, o termo ciência para a computação, na realidade, está relacionado com o quê? Com um processo metodológico. Eu tenho uma metodologia, eu não vou ficar chutando. Eu tô com um problema assim. Tenta fazer isso. Não, cientista não faz isso. Sim. Cientista, ele vai fazer assim, eu vou traçar esse ponto, se der errado, eu vou ter essa solução, se fizer isso, eu faço aquilo. Então, o conceito de ciência está relacionado com o quê? Com formalismo. Então, eu sou formalmente um profissional de computação. É essa que o termo ciência está associado à computação. Beleza, Gustavo, a gente vai fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente continua nesse bate-papo. Eu quero saber quem entra no curso de ciência de computação lá do Unifeg, vai para qual desses três caminhos? Ou ele pode fazer os três caminhos? A gente vai ficar sabendo disso daqui a pouquinho, logo após o intervalinho comercial, que é rapidinho aqui no Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Estou conversando aqui com o professor Dr. Gustavo Poli. Ele é professor e coordenador do curso de ciência da computação do Unifeg. Tem mensagem chegando por aqui. A Daiane de Paulo diz que está adorando o programa e parabenizando aí você, Dr. Gustavo. Boa tarde, Antônio Cláudio. Gostaria de parabenizar o Dr. Gustavo Poli pela sua presença na Pássaro da Ilha. Ele é um profissional excepcional que me guiou muito bem quando fui seu aluno no Unifeg, no curso de ciência de computação. É um dos professores que tive muito orgulho durante minha graduação. Quero dar os parabéns pela pessoa e pelo profissional que ele é. Sou o Michel Mariano, Michael Mariano, cientista da computação pela Unifeg e ex-aluno do Dr. Gustavo Poli. Também sou filho da Maria Barreto, nosso ouvinte aqui da Pássaro da LFM. Atualmente trabalho na empresa Jet e e-Business, desenvolvendo sistemas para e-commerce, aplicativos e integrações em sistemas. Bacana, né? Uma notinha de pé de página, o TCC do Michael foi só o melhor do ano dele. Só o melhor. Ele desenvolveu um jogo para o Android. Eu lembro quando ele apresentou o TCC dele, que todo mundo viu o jogo funcionando, as coisas todas, e ele fez assim, ralando por conta mesmo. Foi a banca, todo mundo ficou assim, silêncio profundo. Fantástico o trabalho dele. E, voltando ao bloco anterior, quando você deu a explicação, hoje o curso da Unifeg, para qual das três linhas que vai? Ou ele aprende as três linhas? Não, assim, se você falar que um curso ele tem ramificação com as três, quem muito quer, nada tem. É. Então, você tem que ser, pelo menos a parte de graduação, você tem que se especializar num ponto. Tem um detalhe interessante quando você fala de graduação, de curso de graduação, que eu tenho uma entidade forte que me faz a regulamentação do meu curso, que é o MEC. Tá. Então, eu não posso chegar e fazer um curso, por exemplo, eu vou fazer ciência da computação, aí eu vou fazer com tal cara. Não. O MEC chega e fala assim, você tem que cumprir essas exigências. Então, eu tenho que ter aquilo. é o mesmo para sistemas de informação e o mesmo para engenharia. Lá no Unifeg, nós nos preocupamos com o quê? Com a ciência da computação. Só que tem uma particularidade, a Unifeg não tem só a parte de computação. Por exemplo, nós temos outras engenharias. Uma delas é a engenharia elétrica, que é parceirinha nossa. Tá, aí então, tem essa ligação. Aí tem o pessoal, por exemplo, da engenharia civil. Aí nós estamos querendo, estamos namorando, em fase de namoro, né? Eu e o Nery, no bom sentido, né? Fazer um software para laboratório de resistência de solos, para trabalhar com a questão de simulação, de eventos da parte da engenharia civil. É o que eu falei, ciência, a computação é serviço. Eu não vou fazer computação porque eu gosto do computador, eu vou fazer computação porque eu gosto de solucionar problemas, né? E aí vamos puxar o grau do problema na ciência para as engenharias, né? Gustavo, então essa é a profissão do futuro, pelo jeito. Alguns anos atrás você é médico, você é engenheiro, hoje em dia é a profissão do futuro? Eu só vou dar um exemplo interessante, que é o seguinte: a IBM, ela criou um programa chamado Hudson. É um programa de inteligência artificial. Então, e detalhe, o Hudson, ele é uma pessoa. Ele trabalha como uma pessoa. Dentro desse projeto, eles ramificaram um projeto que é um advogado. Nos Estados Unidos, esse software, esse computador, ele está sendo contratado por alguns escritórios de advocacia como profissional da área de direito. Já está me assustando. E ele tem uma taxa de acerto de 95%, ele redige as peças. Você entrega documentos, papel, para ele. Ele lê como fosse um ser humano, como um advogado, e ele redige a peça sem entregue. Aí você fala assim: acabou o profissional de direito? Claro que não. Ele, digamos assim, ele só está empurrando a especialização. Então, o cara que se forma em direito e vai ficar acomodado, achando que ele vai ser o bacharel de direito o resto da vida, o Hudson chegou e falou assim: não, cara, se especializa, porque essa faixa aqui debaixo do arroz com feijão, eu vou fazer. Ele vai comandar. Então, assim, a computação, ela entra para empurrar os profissionais para cima, a qualidade do profissional para cima. Ela não é a profissão do futuro, ela é do presente. É. O futuro, ela projeta a questão da qualificação. Então, eu sou o presente, a computação, ela é a presente, e ela empurra a qualificação. Eu exijo profissionais mais qualificados em quaisquer áreas, porque não existe uma área que você não consiga colocar um software. Hoje não tem. Não tem. Nenhuma. Não tem. O problema é que, nem, por exemplo, tem um TCC que está sendo ainda está sendo estudado desse ano. Tem um aluno nosso que quer fazer um software para o pessoal de cafeicultura. Aí a pergunta é, da mesma forma do Aprisco, sim, um exemplo do Aprisco, se eu, Gustavo, eu não entendo nada de café, se eu, Gustavo, for fazer um software para um proprietor, para um produtor, um pequeno cafeicultor, eu tenho certeza que não vai dar certo. Por quê? Porque eu não conheço o dia a dia, eu não conheço a pessoa, eu não conheço as dificuldades, aonde o calo aperta. Só que esse aluno, primeiro, ele já é da área, ele tem parentes que vivem esse contexto. Nós convidamos um professor da psicologia, e essa é a vantagem de ter uma instituição com vários cursos, para dar suporte ao trabalho. Aí você fala, psicologia? É claro, porque quando ele desenvolver a interface, ele pode, de repente, não fazer o software, mas é como interagir com esse cara. O TCC dele vai deixar uma porta aberta para outros alunos futuros fazerem software de forma adequada para atender uma necessidade particular. De repente, ele pode chegar e falar assim: ó, dá para automatizar sem interface. Coloca um monte de sensor, faz isso, aquilo, outro, e o cara continua trabalhando, porque eu não posso alterar a vida da pessoa, usuário, do ponto. Mas isso chega num ponto bem difícil, né? Você não alterar, porque com a tecnologia vai alterar de uma forma ou de outra. Só que tem um detalhe, que as gerações, elas vêm mais, bem mais tecnológicas. Então, de repente, por exemplo, lá no sítio eu tenho meu avô. Só que, e tenho meu pai. Só que o neto já está no celular. Já está no celular, né? E outra, que nem, por exemplo, aí o pai olha pra cima, acho que hoje à tarde vai chover, o filho olha lá, vai chover cedo. Mais ou menos isso. E um detalhe, que nem, por exemplo, fala assim: a tecnologia, os velhos não aprendem, né? A geração antiga não pega. Aprende sim. Cara, a minha sogra, ela é usuária de WhatsApp de forma nativa, natural. Então, tem que ter vontade de aprender. Tem muita gente que faz o mau uso, né? Tem que ter vontade. Sim, né? Claro. Sim. Mas a interface também ajuda. Então, a questão. Facilidade. Exatamente. E essa que é a maior dificuldade. Porque o profissional de computação, muitas vezes, ele sai arrogantão. Eu sei fazer o software. Eu sei programar. O computador é a minha praia. Ah, você está com dificuldade? Ah, você que é limitado no seu conhecimento e não sabe mexer. Só que o profissional de computação, ele é o cara que ele atende a necessidade daquela pessoa. Então, eu tenho que fazer do jeito que ele consiga. Se o usuário me aí que tá a pegada, né? Se o usuário reclama que tá ruim de mexer, meu software tá errado. É. Eu tive um professor na graduação que ele falava o seguinte: o usuário nunca erra. Por quê? Porque se o usuário errou, o software deixou fazer. E aí tem uma galera da velha guarda que transfere para o usuário a responsabilidade pela qualidade de uso do software. Não, e hoje nós temos tecnologias que eu consigo trabalhar só na interface com o usuário, de forma a restringir, validar, não deixar o cara fazer besteira, criar o que a gente chama de wizards, né? Assim, passos a passos, assim, bem mastigadinho, ó, nesse passo aqui você faz isso, nesse passo você faz isso, deixa claro para ele. Então, tem toda uma questão de como fazer isso. Tem tecnologia que eu monto uma camada de lógica. Então, assim, ó, eu vou receber o dado e aí eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E tem a camada de persistência embaixo, onde eu guardo a informação final. E isso hoje já está fragmentado, já está separado, já estão tecnologias especializadas para trabalhar nessas interfaces. Tudo isso você vê no curso de ciência da computação, a gente passa por isso. No Unifeg. E a questão do mercado de trabalho, como é que é esse mercado hoje? O jovem se formou ali no Unifeg, já sai praticamente empregado? Ó, tá acontecendo, existem dois pontos com relação a emprego. Primeiro ponto, eu tenho empresas que consomem tecnologia. Então são grandes empresas que elas compram a tecnologia e normalmente elas têm um ambiente de sustentação para manter essa tecnologia viva. Quanto maior a empresa, maior a necessidade de se demanda. Quanto mais pro... E detalhe, algumas dessas empresas, elas têm necessidades muito pontuais. Então, assim, ó, a gestão de um ativo de rádio, por exemplo, é bem particular. Então, de repente, valeria a pena ter um profissional aqui de TI para fazer aquele softwarezinho pontual, que só aqui tem só isso. Só vai funcionar aqui pra gente. Aqui, pronto. Então, assim, então, esse é um mercado. E um segundo são as empresas que produzem tecnologia, que são as fábricas de software. Então, são dois nichos. Nós estamos vendo uma entrada, por exemplo, os grandes centros estão abarrotados. Então, por exemplo, a Oracle, a Microsoft, a SAP, os grandes clientes já foram conquistados. Sim. Agora estão olhando para o interior. Então, cada vez mais, você vê essas grandes empresas se preocupar com empresas de menor porte e localizadas no interior. Em Guaxupé, tem uma empresa, uma fábrica de software, chamada Tefra, que era uma antiga caravela. E ela é interessante, por quê? Desenvolvia sites, né? Não é, exatamente. Só que hoje, eles são desenvolvedores de software para startups. E quem são os clientes dos caras? São Paulo e Ribeirão. Aí, mas por que então está instalado em Guaxupé? Custo de vida. Tá. O custo de você manter uma fábrica no interior é menor do que manter uma em São Paulo. Por exemplo, se você falar para você, ó, tem um salário de 18 mil em São Paulo. Tá, você vai ganhar 18 mil em São Paulo? É um bom salário? Na cidade de São Paulo? Se você colocar na ponta do lápis, os gastos que você vai ter. A deslocamento, tudo. É complicado. Só que se você falar de um salário, por exemplo, de 4, 5 no interior, é uma realidade completamente, além da tranquilidade do interior, é completamente diferente. Tanto que, por exemplo, tem uma outra fábrica chamada Discovery, que é parceira Oracle e tal, essas coisas todas, que tem a matriz dela em São Paulo, ela levou uma fábrica para Mococa. Então, aqui em Mococa. Então você vê que as empresas, elas já estão vindo, começando a vir para o interior. Então, o mercado de trabalho, ele é, assim, existe, está crescendo e cada vez mais para o interior, né? Só que ainda existe os caras que vão para fora, tal, essas coisas normais, né? Mas o pessoal formando, então, ele já tem mais de meio caminho andado. Ó, tem uma pesquisa que fala que... Primeiro, durante a crise toda que passou, foi a única profissão que não teve problema. Por quê? Só empregado. Né? Então, aí, de falta vaga. E é isso que eu ia chegar. Tem falta. Você tem, como é que chama? Esse ano, para 2018, tem uma taxa de crescimento de 4% prevista para a área, e independente de qualquer problema. Então, assim, tem uma taxa de crescimento, falta mão de obra. Só para você ter uma ideia, o pessoal do Canadá, do país Canadá, já vieram para o Brasil umas duas vezes buscando mão de obra de computação para levar para lá. Se não me engano, o ano passado ou retrasado, eles tinham aberto, acho que 4 mil, quase 5 mil vagas lá para brasileiros. Para brasileiros. Itália, chegava aqui no Brasil, falava assim, ó, tem que ser formado na área de computação. Ele tinha lá as especialidades que eles queriam, normalmente era um pessoal de ciência, de engenharia, e falava assim, ó, não se preocupa com isso não, vai que eu te naturalizo lá. Então, é para ir ficar lá, mesmo. Porque não tá faltando. Então, os caras conseguem. Se você for olhar para a universidade lá da norte-americana, por exemplo, eu fui uma vez num congresso internacional, eu participei de uma thread, uma sequência lá, e tinha um cara da Universidade de Washington. O cara era colombiano. Então, primeiro ponto. Aí, conversando com ele, aí eu vi os papers, assim, os artigos que estavam publicados, aí você tem o John, o Peter, lá, que é o cientista nome, chefe lá, norte-americano. Aí você olha assim, você tem o Ramírez, você tem o Shanxin Lin, o Silva, você tem o Shanxin Lin, você tem o Savante, você tem o Gonzalez. Então, aí, moral da história, os norte-americanos, eles têm uma infraestrutura, eles têm a grana, eles ficam olhando assim, aonde tá o gênio? Ah, tem um chinês lá, procura. Traz, vem pra cá. Ah, tem um na Índia, traz, vem pra cá. Ah, tem no Brasil. Quando eu tava no Oscar, eu era partner da Microsoft. Então eu acabei visitando o Chile, encontros de centros de pesquisa, essas coisas todas. O cara que foi comigo lá, ele era da Federal de Pernambuco. Quando nós voltamos pro Brasil, ele recebeu um chamado e ele foi pro trabalhar em Redmond, em Washington, pela Microsoft. Então, assim, é um mercado extremamente pulsante. Só que. Perdão. Não pode completar. Só chegar na questão de gosto pé aqui. Só que a palavra de ordem é: faltam vagas para profissionais qualificados. É. Aí o termo qualificado não é só a graduação. Eu preciso de um inglês. Volta no que a gente bateu um papo com o Thiago antes. O inglês hoje é essencial. Quando o cara pergunta pra você assim, que outra língua você fala, inglês e espanhol, ele tá entendendo que é nativo seu. Sim. Não tem, não existe isso. A outra língua é o quê? Você vai falar um alemão, a bola da vez é o chinês. É esse que é o ponto. E quando você trabalha de forma com uma equipe internacional, é nítido uma coisa. Por exemplo, eu trabalhava lá no Uruguai. Se eu chegasse falando inglês, é nítido que os uruguaios, eles iam ser educados, porque eles são, é um povo educado, é um povo muito respeitoso, mas eles não iam me ver como um membro. Eu era o cara de fora. Quando você chega falando a língua nativa, por pior que você fale, você vê que eles... Portunhol lá, ele abraça, vai te abraçar. Vem cá, não, vamos discutir. Chega no fim do dia, não, vamos tomar uma cerveja, e não sei... Vou fazer um churrasquinho lá em casa, vamos lá... Então você vê assim, toda vez que você tenta falar o idioma do parceiro, do cliente e tal, é diferente. E quando eu fui pra fora a primeira vez, eu não fui pra fora porque eu era o melhor. Eu fui pra fora porque do time que eu tava, eu era o único que falava espanhol. Todos falavam inglês, mas eu era o único que falava espanhol. E eu ia pra um projeto... Por isso que você fez todos aqueles países que a gente falou. Que eu fiquei lá... só que assim, eu tava na empresa... Quem que era a diretoria da empresa? Todas elas eram argentinas. O Hernan, o presidente da época, ele não falava português e não fazia a menor questão de falar português. Até um pouco arrogante, mas ele não falava. Poxa, aí você tá lá sentado, eu olho para aquilo, fico pensando, poxa, mas se a diretoria fala espanhol, por que eu não vou falar espanhol? Não, eu tenho que correr atrás. Aí eu fui, achei uma professora que era chilena, tanto que eu aprendi os trijeitos chilenos. Porque cada um, eles têm cada região da América Latina, né, como um todo, tem como nós no Brasil, né? Do sul, por diferença pro norte, do nordeste. Grande abraço aí pro professor Dr. Gustavo, foi um dos melhores professores que tive no curso de ciência da computação, me ajudou muito, é o Marco Aurélio, tá te mandando esse abraço. Obrigado, Marco. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já pra última parte desse bate-papo, tá muito legal, com o professor Dr. Gustavo Poli. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Treze horas e 15 minutos, daqui a pouquinho tem João Narciso aqui no programa Expresso, né? Eu tava lembrando do Alô Bom Dia que a gente faz durante a semana aqui das 8 ao meio-dia, mas hoje é Expresso até as 14 horas. Eu tô conversando aqui com o professor Dr. Gustavo Poli. Tô ficando preocupado aqui que não sei não, meu emprego de locutor, viu? Não corro risco não com essa inteligência artificial que tá vindo por aí, não, né? Não, professor? Acho que ainda não. Pelo menos aí, né? Vai saber, né? A gente tava falando aqui no intervalo, né? Sobre a questão da inteligência artificial e como isso está avançando, né? A robótica, né? É impressionante, né? Assusta. Eu tava até comentando que tem um pesquisador no Japão que ele fez um drone, um humanoide dele. Sim. Mesmo, né? Ele fez uma réplica dele. E como ele já dá aula sentado, né? Então, os alunos entraram na sala, tiveram aula com ele. E nenhum aluno, o robô fez toda a aula, apresentou toda a matéria, o robô pensou para responder as perguntas. E nenhum aluno percebeu que era um robô. Que era um robô, ali. Que era o professor. Até o movimento de colocar a mão na boca para refletir, para pensar no jeito de falar, o robô fazia. Então, assim, a questão de inteligência, robótica, essa linha, ela é presente. Nós, brasileiros, ainda estamos um pouco assim. Se você for para alguns laboratórios grandes que existem no Brasil, ainda infelizmente ainda estão concentrados em alguns pontos, ainda você consegue ver alguns projetos nessa linha, mas você não vê no nível que você vê lá no Japão, por exemplo, né? Só que a parte de inteligência, o meu orientador de mestrado, o Saito, ele fez pós-doc em Osaka, no Japão, com um professor que criou uma rede neural chamada Neocognito, Fukushima. A rede neural, ela é um modelo matemático de visão dos mamíferos. Então, a galera da medicina foi lá, fez um mapeamento do cérebro, como funciona a sinapse, da visão computacional. O Fukushima pegou esse trabalho da biologia, de novo, a computação, pegando um trabalho de outras áreas, sendo cliente, né, serviço, e fez um modelo matemático de como que era aquilo. Então, você tem hoje, dentro das redes neurais, digamos assim, você tem uma rede que ela é feita para visão computacional. Tanto que no Japão ela é feita para reconhecer caligrafia, porque ela é invariante à rotação. Tá, se eu pegar uma letra numa posição e rotacionar em qualquer outra, ela consegue identificar que ainda é A, que ainda é B, e faz a leitura. E detalhe, daqueles símbolos japoneses. Né? O Gustavo, mas o que falta no Brasil para a gente chegar nesse patamar? Porque a gente, o que é investimento do governo? Infelizmente no Brasil é difícil, né? O governo não dá muito apoio, me parece. Se eu falar que por exemplo, falta governo, essas coisas todas, eu vou cair na mesmice que todo mundo fala. Isso é ponto passivo. Só que eu ainda acredito, talvez eu seja um pouco romântico, mas eu ainda acredito assim que é a união que faz a força. Então, nós, brasileiros, nos acomodamos com o que temos e recebemos. Então, não existe uma vamos juntar aqui, dá a mãozinha aqui, vamos lá. Por exemplo, por que as associações comerciais não se juntam para ir a um centro de pesquisa, uma escola, e falar assim, nós bancamos uma fábrica de software. Por que os alunos de uma das instituições não fazem software para esse? Por quê? Dentro de uma associação comercial, eu tenho o quê? Eu tenho vários pequenos. Vários pequenos formam um grande. E as necessidades são comuns. Então, por que não tem essa associação? O brasileiro hoje, a meu parecer, uma opinião minha particular, quando ele olha para a faculdade, ele não vê uma solução, ele não vê um celeiro de conhecimento. Nos Estados Unidos, a solução de problemas são feitas por lá. Centros de pesquisa, pelas faculdades. No Brasil, você olha... tanto que, por exemplo, tem gente que até tem dúvida se vai fazer faculdade. Tem gente que olha para uma faculdade particular e fala assim, o valor da mensalidade dos 4 anos, eu compro um carro. Mas esquece que 4 anos vai passar de qualquer jeito. E aí a pergunta é, como você quer estar depois desses 4 anos? 4 anos vai depreciar seu carro. O dinheiro que você investiu depreciou e você está com um carro velho. E você, como é que você ficou? Então, o que falta, na minha opinião, é a comunidade passar a olhar as faculdades como um celeiro de soluções de problemas. Falta eu sair da minha comodidade e falar assim, poxa, porque eu sou pequeno, eu sou um lojista pequenininho, mas poxa, eu tenho meu problema, por que eu não posso ir numa faculdade e perguntar, se pedir ajuda? Ah não, lá tem doutor é caro, eles não vão me ajudar. Cara, mas nós estudamos, vivemos para isso, essa é a função. Se eu me titulei, se eu me qualifiquei dentro dessa linha de mestrado, doutorado, de docência, poxa, é para formar profissionais. E eu vim do mercado, eu fui trabalhar fora. Então, quando você forma, eu tô passando o quê? Tô passando a mim, não só o meu conhecimento, mas um pouco de experiência para esse cara resolver problemas de mercado. Então, por que que o mercado me olha e fala que eu sou acadêmico? Não entendo. Então, na realidade... É questão cultural e falta talvez até um pouquinho de conhecimento também, né? Da sociedade. Exatamente. Né? E sair um pouco do quadrado, né? Pensar fora da casinha. Exatamente. Né? Que infelizmente tá meio difícil, mas acho que com o tempo o brasileiro vai conseguir. Danilo tá te mandando abraço, Paulo tá te mandando abraço, obrigado. Thiago aqui também mandando abraço, Laura também mandando abraço, a Jéssica, isso, tá te mandando um alô aqui, um abraço. Roberta Soares, ótima entrevista, Antônio Cláudio, parabéns aí pro Gustavo. A Roberta Soares tá te mandando esse abraço também. Obrigado. Galera bacana, a gente vai agradecendo aí a participação de todos. Hoje é muito procurado o curso da Ciência e Computação na Unifeg? Infelizmente, não tanto quanto gostaríamos. Não tanto. Porque é algo pontual aqui da nossa região, por ser do interior? Eu acredito que sim. Eu ainda defendo essa teoria que o pessoal ainda não, até pela, de repente, por causa do nome, ciência da computação, né? Sim, vou fazer um cientista. Ainda de repente não tem um atrativo. Mas infelizmente não tem a procura que nós, por exemplo, que o curso comporta. Porque a infraestrutura que a Unifeg tem, não só na computação, mas nos outros cursos também, é de respeitar. Né? Então, assim, a questão de laboratórios, de equipamentos que nós temos, os próprios professores. Então, por exemplo, eu tenho um sonho de estudar numa UFSCar. Poxa, eu tenho mestrado, doutorado na UFSCar, tem mais um professor que é da UFSCar, tem professor que está fazendo doutorado na USP, nós temos uma professora que é titulada no INPE. Então, poxa... Os grandes profissionais estão aqui do nosso lado, né? Poxa, então, pera um pouquinho. Nós temos um time qualificado para atender isso, né? Para atender, para formar essa demanda. Mas ainda, infelizmente, não estamos com a quantidade. Mas tem vestibular agendado ainda, mas estamos seguindo. Vamos ver. Ó, queria mandar um grande abraço para o professor Gustavo e dizer que ele foi muito importante na minha formação profissional. Queria mandar um abraço também para o pessoal da Tefra, né? Tefra Tecnologia, onde trabalho com desenvolvimento de aplicativos. É o Luiz Guilherme que está ouvindo aí a gente. Um abraço, Luiz Guilherme. Queria agradecer muito, professor. Obrigado pela oportunidade. Acho que vamos ter que chamá-lo mais vezes, porque o papo é muito legal. Vamos falar mais sobre essa questão aí dessa inteligência artificial. Bater mais um papo e falar mais sobre a questão da ciência da computação, porque é amplo demais, né? Muito. A gente pode falar de muitos assuntos aqui, como isso é aplicado na agropecuária, né? Pecuária, e de tudo, né? Hoje a tecnologia, ela atinge todos os ramos, né? Todos. Todos os segmentos da sociedade, rádio. Né? Eu comecei no rádio tocando vinil, né? Fita de rolo. As propagandas nossas eram na fita cassete, né? Hoje a gente tem tudo aqui no computador, né? A gente tinha que ter uma discoteca aí com um espaço gigantesco para ocupar o disco vinil, né? Hoje tá tudo no HD. Eu lembro que o primeiro o computador que eu trabalhei, o HD era de 2 GB, eu acho. 2 GB. Hoje. Falando inteira já, né? Então, cabe 300 milhões de músicas. Professor Gustavo, obrigado, viu? Obrigado vocês pelo convite e eu sou muito feliz por ter vindo aqui. Obrigado pela oportunidade. Logo, logo volta aí pra gente continuar esse bate-papo. 13 horas e 24 minutos, intervalo comercial. Eu volto já batendo papo com o cantor João Narciso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.